fita da All-Star, eu sou controle 1. Street Fighter, primeira parte, não tem pro Ryu. Sandrão e M-Beats fazendo esse rap game. X2 pra frente, derrubando todos os oponentes. Segunda fase, a meta perfect, o nível altera. Tem vários do jogo, mascarado assim como Vega. Meu Street bate mais o peso que o E-Honda. Sumo, artes marciais, pra nós é coisa pouca. Primeiro round, eu no palco, eu sou forte. Da mão pra cima, querendo autógrafo de mim. Rap, eu toco fogo, acendo o estopim. Meia lua, aperto X, extermino o Tindoshin. Outro estágio sem estresse, que vem o Sandep. Vem contra mil estrelas, que mandou testar minha fé. Então pode rir, bosta estende pra mim. E vai te derrota, você vitória pra mim. Se quer jogar, quer saber. Eu jogo com você, jogo com você, jogo com você. Se quer jogar, quer saber. De ouro mandando balão no Balrog. Pra cima e pra baixo, aperta o botão. Final foi perfeito, fim de carreira, bison. Eu sou o real monstro brasileiro desse game. Não tem pro Blanca, minhas rimas que dão choque nele. Segundo round do combate, não tem pro Sagat. Minha rima invade com classe que ele mesmo se bate. De tanta vitória, telefones encheram minha agenda. Primeiro a Kami, depois o Mortal, a Sônia, a Milena. Então seu bison, que cê achou o chefe do topo. O troféu é nosso, já era, muda o jogo. Se quer jogar, quer saber. Eu jogo com você, jogo com você, jogo com você. Se quer jogar, quer saber. Eu jogo com você. Já era, monstro. Esse foi um boi, mano. Ah, deu até pena dos guerreiros aí. Tá louco, meu. Vamos jogar outro jogo aí. Tem outra fita aí? Ô, mano, Mortal Kombat. Era o ouro. Vamos? Tá valendo? Já é? Vamos virar isso aí também. Tá, passa controle 1 ou 2. Qual que é quem? É nóis.